Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast, cara, não tá gritando muito mais, né? Porque são outros tempos, né? O cara não gritar com... E mais um, mas na verdade mais um de alguns que não saíam, né? Exatamente. Eu sou o Joel Suki e nesses 2 anos muita coisa mudou, mas o Manel continuou o mesmo, né? Eu sou o Neto Mário e nesses anos... Algumas coisas mudaram, mas outras também não. O cara falou a mesma frase, só com outras palavras, né? O cara tá destreinado. Nesses 2 anos, o cara ficou 2 anos sem treinar a frase, né? O cérebro do cara todo, aquele barulho de engrenagem, né? Exato, é tipo a física da Maô, né, mano? O cara não treinou aí, só o cara foi treinar de novo, né? Aí... Se quebrou todo. E isso é uma coisa engraçada, né? Do cara voltar as coisas. É. Porque nesses 2 anos que se passou, o cara ficou meio gordo, né? Meio gordo. Né? Porque o ruim, mano, do cara que é nerd, é porque o cara só fica meio gordo, né? Porque ele engorda a barriga, né? Barriga, né? E a perna e o braço do cara fica bem fininho, mano. Então, proporcionalmente, o cara tá meio gordo, né? Porque ele tá gordo só no abdômen, né? Os membros dele tão finos. Exatamente, inclusive, mano, isso aí foi uma coisa que eu me assustei, mano. Me assustei quando fui me pesar, né? Fazia tempo que eu não me pesava. Aí o meu peso sempre ficava assim, já era meio gordo. É. Só que aí o cara foi se pesar de novo, né? Pesava ali sempre entre 78 e 80 quilos. Aí o cara foi se pesar, mano. 91 quilos. Vixe Maria, cai. Ah, mas tá, é bom aí. O meu auge, mano, foi 107 ali. Cara ali, né? E tem uma parada, mano, que o cara às vezes se ilude, né? Ele tá meio gordo assim, aí o cara faz aquela contração do abdômen, né? É. Aí parece que a gordura se espalha, dá uma espalhada e tal, o cara fica mais forte, cara, né? São 107 quilos de músculo ali, tá tudo certo, né? O cara faz tipo aquela cena do professor Girafales. Pronto, é. A mulher passa, o cara encolhe a barriga assim. O cara, não, tá tudo certo. Só que é o médico do cara, né? O cara vai no cardiologista. Vixe Maria. Esse bicho mete logo é um colesterolzão no cara. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Mano, o cardiologista ali, o bicho é mais roots, mas ele diagnosticou o cara só com a fita métrica. Esse bicho puxa uma fita métrica e, mano, mediu aqui a circunferência abdominal. Esse bicho assim, vixe, meu irmão, 100 e poucos centímetros, né? Esse bicho dá um passo assim pra trás, coça o queixo aí, né, mano? Tu sabe que aí é infarto, certeza, né? Esses caras aí de cardiologista, esses caras essa aí. Porra de uma, né? Não, mas esses bichos são sacana, porque todos esses caras aí, mano, eles têm uma caveira no escritório deles, né? Aí o cara já entra e já dá aquela assustada. Baitola não é nem neurologista, né? Os caras é cardiologista, ainda com porra de caveira, mas eles esses bichos não andam nem de moto, mano. A gente fica com essas putarias. A gente tá falando aqui de coisas que passaram, né? A gente voltou a gravar, isso é passado, né? Isso é passado. Exatamente. Tá todo mundo magro agora, os caras... Todo mundo definido, né? É, exatamente. Isso aí foi no começo dos 2 anos. O cara parou com essa putaria aí. É porque o cara gente... só vai em rodízio 2 vezes por semana. durante esse período ninguém teve nenhuma doença crônica, né? É, pois é, né? Tirando Manel aí que ninguém sabe aí, né? Que o bicho tá meio desaparecido. Tirando que ponte de safena é procedimento estético. Bora lá. Aí, a gente tá falando aqui nesses 2 anos, né? Mas a gente deu uma parada um pouco longa, né? E tal. E muita depende coisa do ponto mudou, de vista. Né? Um dos caras famosos ali da mitologia asilística, né? Ele se transformou numa espécie de demolidor, né? Demolidor tá iniciando aí a terceira temporada. Exatamente, olha aí. Será que é uma jogada de marketing? Pois é, olha aí as coisas melhorando, o cara já voltando com patrocínio. Outro cara ali que a gente tem que citar também, né? O PC, né? Eu não sei porquê, mano. O PC ali, ele era um cara, né? Íntegro, né? O PC sempre foi um dos participantes que mais agradou o público, né? Ele sempre teve... foi um cara de personalidade, né? Opiniões contundentes, né? É, pois é, mano. Um cara ali que tinha o caráter ilibado, né? Exatamente. Ele era chamado pra ser mesário direto, né? Porque os caras, não, chama o PC, mano, deixa aí libado e tal. Pois é, mano. E aí o cara. E aí o PC, mano, ultimamente ele no WhatsApp, né? Ele entrou no WhatsApp aí há pouco tempo aí e tal. Esse bicho aí. Aí mandando as fotos no grupo, né? Umas mesas de bar, assim, já bem isso, PC. É, a putaria, mano, é que o PC mandava umas fotos. E as fotos que ele mandava, mano, parecia aquelas fotos que a negada bota nos grupos do WhatsApp de sexta, que é o cara, os caras bebendo, né? Que é um banquinho, né? A cachaça e tal. As os caras tudo de bermuda, é um cachorro todo triste, mano, no fundo. É isso aí que eu achei engraçado, mano. Aqueles pé durosão, né? Os vira-latas passando lá atrás. Porque o pé duro, mano, na foto é que humaniza, mano. Caramba, essa porra é montagem, mas aí o cara olha assim, os olhos do cachorro não mentem, né? Aí o cara diz assim, não, mas os caras estão numa bad zona cruel aí, viu? Puta que pariu. O PC é o tipo daquele cara, mano, que quem mora em bairro residencial, de manhã, né, da família acorda e tal. Aí vai alguém comprar o pão, né, na padaria e tal. Aí o cara tá assim, varrendo a calçada e passa o PC, né, só com aquela calça jeans, né, porque o cara bota a blusa só quando tá pra sair pro trabalho. O cara, PC, bom dia, você está aí tomando o cu. PC é esse cara aí mesmo. PC é esse cara, mas sem maldade, mas só um reflexo que ele fala, né, não tem... Não existe ódio, né, nas palavras dele. E aí, mano, recentemente, né, o PC, ele foi demitido, né, do trabalho dele, ou ele injustamente, provocou. Diga-se de passagem, foi injusto, porque só porque o PC não é mulher, aí quer dizer que ele não tem dias de ir pro trabalho mais puto do que o normal, né, não? Pra vocês terem uma ideia da cena, tipo aquele, tem um episódio do Pica-Pau, que os caras começam a falar, não, mano, é do Pica-Pau, é do Andy Panda, algum desses dois. E os caras, não, esse bicho é meio louco, né? É esse ele é bicho aqui normal. Os caras correm. Pois é, os caras normal. Eu pensei, não, seus baitolos, não sei o que, vocês nunca foram no Acre, mano, tem dinossauro, não sei o que. Aí chegou o estopim que o PC explodiu, né, no trabalho. Pois é, mas esse bicho saiu do trabalho e começou a beber. A galera disse que, ei, PC, tá bebendo o cara que foi demitido, hein? Ele, não, mas sei o que e tal. Bicho tá... Ei, mas o PC, mano, ele, apesar dessa pessoal ironizar e tudo, mas ele tem direito de ter virado um alcoólatra. Porque o PC foi demitido, né? 5 anos de empresa, né? Um cara trabalhando e tal, FGTSzão doideiro. Aí beleza, o PC é demitido e tal, vai lá na empresa assinar as contas. O PC foi demitido em meados de agosto, né? Então, aí a empresa pega, pois a empresa diz, não, PC, mano, fica na boa aí, que daqui a alguns meses a gente paga. Aí a gente chegou assim, né? Ei, PC, vai comprar um PS4, mano, com teu FGTSzão, aí esse bicho, ah, mano, vou comprar agora não, mano. Já bem isso, PC, por quê, mano? Ah, mano, só recebe em dezembro. Gente, mano, já bem isso aí, mano. A galera tudo desconfiada, né? Oi, PC. Assim, Como é, Perceba? Tu foi demitido em agosto e aí a empresa pretende te pagar em dezembro, mano. É, né? A gente aí. Aí eu pensei, não, mas normal, já falei que não é advogado, é isso aí mesmo. Aí esse bicho assim, a gente, mas Perceba, eu acho que quando o cara é demitido, né, o cara recebe no mesmo mês, né? O cara tá safado. Só acho, né? Não tenho nem muita certeza, mas ouvi dizer que o cara leva alguma coisa, né? Na empresa. Então. Aí foi engraçado da hora, né? Ficou um silêncio assim, aí esse bicho, só a voz surgindo. Aí é? É, pensei. Mas aí vamos ver o desenrolar da história do PC. É isso aí. Essa saga ainda será narrada nos próximos episódios. Próximos. Se você é algum gerente da Caixa Econômica Federal ou se você é advogado trabalhista, né? Entre em contato aí por e-mails, né? Exatamente. Manda e-mails aí pro asileitor@gmail.com. spc@asileitor.com.br. Outro cara ali que mudou bastante, né, mano? Foi o mestre. Inclusive, esse bicho tá desaparecido, né, também. Ah, mas o mestre, esse bicho, nós sofremos uma baixa, né? Quanto ao mestre, porque ele se casou, né? Exatamente. Agora. Exatamente, se casou recentemente. Tá lascado aí, mas beleza, né? O cara tá feliz. O importante é a mulher dele achar que ele está feliz, né? Exatamente. É, mas existe uma menção honrosa, a gente tem que deixar aqui, que apesar de a gente ter sofrido a baixa do casamento do mestre, foi a melhor entrada de igreja que eu já vi até hoje. Ah, viu? Sim, mas eu não tava lá, eu só fui na hora do buffet, né? Porque eu já não é besta nem nada, né? Mas por ter ido só na parte de comer, ele perdeu um dos melhores momentos da festa. Exatamente, mas que ele entrou com qual música, hein, lá no, na igreja? O mestre entrou com um tema de abertura de Dragon Ball GT, mano. Olha aí, o cara, esse cara sabe escolher as músicas, né, mano? Ah, mas tu é doido aí. Aí ele já colocou os próximos caras do asilo que forem se casar, mas em xeque. E agora os caras vão ter que superar, né? Por falar em casamento, né? Isso daí também é uma parada ali do PC, que é porque o PC parece que quer se casar, né? Exatamente. Você que tá ouvindo aí, né, o programa, tem entre 18 e 25 anos, mande e-mails para pcinlove@asileitor.com.br. Eu achei engraçado a galera discutindo, mano, como é que ia ser a entrada do PC, mano. A entrada, assim, os portões de madeira, né? Aí abre, assim, os portões, assim, aí, saindo uma fumaça, assim, aí entra o PC, mano. Só a sombra do PC, assim, no fundo. Aí só o... Um PC entrando bem devagarzinho assim, mano. Esse bicho com terno de couro de crocodilo, né? Exatamente. Aqueles caras de cassinos de Las Vegas, né? Couro de cobra. Bicho com aqueles chapéus com tipo estilo Indiana Jones, não, mas o crocodilo tá, hein? Exatamente. E aí surgiu também a ideia da entrada do Manel, né, mano? A entrada do Manel vai ser clássica. Exatamente, porque esse bicho vai entrar de costas, né? Com certeza. De terno branco, né? De chapéuzinho. O cara entrando de costas, aí faz um walk, joga o chapéuzinho ali lá na Baixa da Égua, né? Ali. Sai dançando na igreja. O mais massa é que ele chega no altar, mano, e os coroinhas e o padre começam a acompanhar ele no mesmo ritmo, né? E começa a tocar Smooth Criminal, né? Aí os caras puxam os metralhadores e começam a metralhar o teto. Né? Mas quando chegar a época do casamento, mano, com certeza vai ser transmitido ao vivo, né? Pelo YouTube. Tem que ser no YouTube Premium, nesses canais um gigante, assim, Fox News e tal. Mas daqui pra lá, a gente chega lá, né? Outra parada ali do mestre também, né? Aquele... O mestre, ele é carteiro, né? Sempre ele tá trabalhando há muito tempo, né? De carteiro. Sim. E aí a gente fez um grupo lá no WhatsApp. Tem todo mundo, né? Lá do asilo. Uhum. E aí, mas toda vida que o mestre chega... E aí, galera, boa noite e tal... Ei, mas cadê aquela minha encomenda? Os caras já me dando intimação nele. E isso é outra coisa que mudou pra pior, viu, mano? Porque o Correio ficou muito pior de 2 anos pra cá. Exatamente. Puta, teve 2 incêndios, né? Inclusive. Mas eu comprei um celular, mano. Vai fazer 1 ano, mano. Inclusive, foi na Black Friday do ano passado, mano. Eita. Eu comprei. Eu e um colega meu do trabalho, mano, a gente comprou cada um smartphone, mas essa porra nunca chegou aqui em Fortaleza, mano. Foi na época desse incêndiozão aí criminoso. O caba teve que botar na justiça o correio dando uma de João sem braço. Aí, não, nunca nem vi celular. O cara lá dos Correios vai parecer aqueles caras do Hermes e Renato. O cara se fora, cadê meu celular? Celular, né? Nunca nem vi, pô, é doido. Aí, não satisfeitos, né? Não satisfeitos, não. Reunião de cúpula do Correio, os caras, não, mas como é que a gente faz pra ganhar mais dinheiro? Rapaz, se a gente criasse uma taxa aqui padrão, nada a ver, 10 conto pra tudo que entrar no Brasil, os caras tudo. Não, mas genial, mano. Tragam a faixa de funcionário do mês pra esse carro e tal, os caras pulando lá. Deem um Oscar para esse homem, né? Os caras. O cara assim, não, mas traz lá a carta de ouro, não sei o quê. Porque isso é putaria demais, mano. Os caras inventam umas coisas, não nada a ver, mano. Podendo fechar essa porra, mano. Bota o FedEx pra tomar de conta, mano. Mas tu sabe o que é foda mesmo? Ó, o cara lá no trabalho dizendo, não, mano, tu não pode faltar no candidato fulano de tal, não. Porque esse bicho vai privatizar todo mundo. Ora, porra. Mas, assim, ora, porra, mano. E os correios? E os correios, bichão, como é que fica? Não, cara, ah, mano, peraí, porque os correios, não sei o que, os correios é exceção. Ai, pá, porra, meu, cara, é meu celular, mano. Isso aí, né, meu? Sempre quando vem discussão de privatização, né? É, vamos privatizar a porra toda. Aí os caras metem logo a Petrobras, né? Um que o cara mete, e a Petrobras? E o outro é os Correios, né? E os Correios, bicho, aí? O cara sempre fala isso, mano. Não tem argumento nenhum, né? Mas só isso. E a Petrobras essa, aí? Essa é a defesa, né? O cara tá assim, joga os Correios nos peitos dos caras, né? É igual aquele o Capitão Fábio, né? Ninguém quer assumir essa pica, né? Os caras assim, correr. Não, mas fica pra ti aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tio. Não quero mais saber dessas porra, não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Alô? Aspira. Ô, minha princesa. Essa porra. Mas isso tudo é ficcional, mano. O Correio da Petrobras são orgulho nacional, essas porra. Os caras batem no peito pra dizer que... É, a gente bate no peito, mas quando tem manifestação do Bolsonaro, os caras vão tudo com as blusas do Correio e um chapéuzinho azul. Essa porra aí é Brasil, mano. Ah, e esse episódio aqui, ele tá lembrando muito os primórdios do Azila, né, mano? Quando a gente começou, a gente gravou só eu e tu mesmo, não foi? O primeiro episódio foi eu, tu e o Babau, né? A gente gravou sobre histórias de locadora. Inclusive, cadê esse bicho, né, mano? Babau. Pois é, nesses 2 anos o Babau desapareceu, né? Ninguém tinha notícia dele. E nunca, nunca mais deu notícia de nada, né? E nunca mais voltou. Se ele ainda estiver vivo, ou se tiver algum médico legista, né, das imediações... ouvindo esse programa e tiver aberto algum corpo recentemente com as características dele, né? Mande e-mail para rip@8.com.br. Deixa eu ver que esse bicho, como é que era o nome dele, hein? Babau Sprodutio. Babau do Azila, botei no Face que dá nele. Babau do Azila, deixa eu ver aqui. Tem Babau do Azila, apareceu umas fotos meio estranhas. Então vamos para o próximo participante. Não bote no Google Babau do Azila. Outro cara ali também, né? Que também não mudou tanto assim, né? Foi o Chituzão, né? O Adonis. Que esse bicho mudou assim, né? Entre aspas, né? Que esse bicho tá inclusive, maior ainda. Inclusive, né? Eu nem lembrava que o apelido dele era Cheetos. Cheetos? É. Na verdade, mas o Adonis, a gente teve também outra baixa grande, porque esse bicho traiu um movimento, né? Ele não é mais marombeiro, ele agora é crossfiteiro, né? Aí não, não é mais marombeiro. É não, ele agora é do crossfit. Ixi, mas já pensei. É, mas revelações bombásticas, mano. O bicho se entregando ali a... ao mainstream, né? Não, mas ele se rendeu porque ele sempre foi um cara metrosexual, né, mano? Meio vaidoso. Esse negócio de puxar ferro e andar meio assim, ele entrou pro crossfit. Agora o cara tá levantando aqueles pneus de caminhão, né? É, mas ele agora é uma pessoa mais leve, mais feliz, né? Segundo ele, né? Ninguém sabe, né? Começa a parar de crossfit aí. Eu não recomendo, mano. O Vitor Ferrolho, né? O bicho ali entrou no mundo do mercado negro do Magic. Que na verdade ele sempre fez parte, né? É, sempre fez parte, só que agora tá pior, né? É, porque agora tá dando dinheiro, né? Aí sempre essas porra quando dá dinheiro é igual a tapioca, mano. Antigamente ninguém negava pra essa porra, né? Era a maior dificuldade, agora que tá dando dinheiro é a máfia da goma, né? Exatamente. Balazão ali, nosso amigo Bala, o bicho continua jogando PS4 muito. O Bala continua sendo o gamer clássico, né? É, gamer clássico ali que sempre tá jogando os jogos da nova geração, né, e tal. Ele também continua conseguindo imitar a voz do Chaka, né? Eu achei pitaria porque a gente foi num confraternização, né, mano? Uma pizzaria de rodízio. É, mas esse evento aí foi no hiato dos 2 anos, mano. Foi, mano. Foi no... esse evento aí, mano, é tão clássico, mano, que parece que um dia desse, né, mano? Esse bicho é sempre revisitado, né? O cara lembrando, né, o cara lembra de todas as histórias, né, desse bicho aí. Mas foi engraçado, mano, porque esse bicho tava lá na mesa, né? Aí sempre tem as duplas, né? O PC sentou do lado dele, né? Do Bala. Aí não sei. Porque na época a gente saía em casais, né? Aí sempre o casal era o Manel e o PC, né? Só que nessa, por algum motivo, desinteirou os casais, aí o casal virou o Bala e o PC. Exatamente. E aí, mano, eu não sei como começou a discussão. Acho que foi o Giovanni que começou essa discussão lá. Que foi eles falando do filme do Mad Max. Mad Max do Tom Hardy, o último Mad Max aí, né? Foi lançado. Estrada da Fúria. Aí o PC ficou puto. É, não sei o que, você não sabe de nada. Ele levantou da mesa assim. É, na hora que o PC e o Bala discutindo, o pessoal tirando as garrafas e os copos, né, de perto deles. É isso, na hora do cara pagar, né? O PC, ei, mano, se levantando assim, ei, PC, peraí, volta aqui, mano, a gente tem que pagar. Aí, não, vocês ficam falando aí do Mad Max, sei o quê. Peraí, PC, mano, a gente vai coisar aqui, esse bicho querendo ir embora, né? O segurança já se aproximando, né, da saída do restaurante pra evitar qualquer desentendimento, né? Eu achei que estaria porque o Bala ficou protegendo a coca dele direto, né? Do PC ele beber um gole da coca dele. É, porque essa é outra cena clássica, né? O PC rouba, né, refrigerante do Bala. Eu achei que estaria, mano, que foi no dia que a gente foi assistir. Qual foi, mano? Tipo, o Jurassic World. Aí comprei uma... A gente comprou lá umas coisas, né? A gente comprou pipoca e tudo. Aí eu tava com o copozão de refri, mano. Aí o PC olhou assim pra mim, aí, mano. Dá uma boladazinha aí no refrizão, mano, que tá dentro da garganta aqui o sal. O PC apela logo, né? O sentimental do cara. O cara que esse bicho, mano. Garganta sono aqui, só o osso, não sei, pop salgado que só a porra. Ah, o cara fica até sem jeito, né, mano, de negar, mano, o cara tem tudo aqui, pariu. Cara, eu pensei, pô, mas dá uma coisa. Só que o foda do PC, mano, o PC parece aqueles cara, aquele colega que você tinha na época do ensino médio ali. É. Que o cara assim, não sei o que é o cara. Beleza, PC, mano, dá um gole aí. Aí o PC dá um gole, mano. Aí o cara só sente o copo ficando mais maneiro, né? Aí o cara. Aí, beleza, o cara come esse pipoca, vai dar um gole. Aí o cara só aquele barulhozinho do canudo sugando o fundo do copo. O cara balança assim, porra, mas só tem gelo aqui. Isso é porque é aquele copo que é de 1 litro, né? Que o cara compra. Exato, aquele granão. É, o cara olha pro lado, aí só o PC encarando o canudo do copo do Bala. Porque ele vai, acaba um, né? Ele vai pro próximo, né? PC ali é imparável. E o outro cara ali que a gente tem que falar também é o Manel, né? O Manel ali. Manel, muitas pessoas perguntam por ele, né? Muitas pessoas acompanham a carreira dele no Instagram, né? Exatamente, só tem 3 fotos, né? Que putaria, mano, porque esse bicho tava com o Instagram dele, né? Aí ele já tinha aberto o Instagram, mano, desde 2013, eu acho. Uhum. 2013. Aí não tinha foto nenhuma, né? Aí de repente, só assim, Manel postou uma foto. Eu, vixe Maria, olha aí, galera, tô no Instagram. Eu, ei, mas não tá desde 5 anos atrás, não, mas esse bicho aí. Aí, não, mano. Isso aqui... Agora é valendo, né? Achei massa foi o Manel, que agora o Manel é mais impressionante de tudo. Manel hoje está empregado, né, bicho? Um funcionário, né? Começou a trabalhar, carteira assinada e tal. Pois é. E com uma das profissões que sempre foi objetivo de vida dele, né? Agora o Manel é caminhoneiro. É exatamente, que ele vive viajando, né? O Ceará inteiro, né? É, mas esse bicho roda o Ceará inteiro e tal. E eu fico feliz, mano, porque quando a gente era mais novo, a gente era criança, eu me lembro que o Felipe, mano, sempre quis ser carteiro, mano, e o Manel caminhoneiro. Então, os dois conseguiram realizar o objetivo de vida dele, mano. É que o Manel, ele tinha 2 objetivos. Um dele era caminhoneiro e o outro era entrar pra alguma dessas instituições militares, né? Não, o Manel era assim, ele sempre teve 3 objetivos. O primeiro era ser caminhoneiro, né? Então, ele era menor e tal, não tinha como conseguir, porque não tinha carteira. Isso aí era porque, por isso que ele usa boné direto, né? Porque o caminhoneiro... Sim, é, ele usa boné, caminhoneiro, ele tem a barriga zona quebrada, são todas características de caminhoneiro. Aí, só que era ruim, porque pra ser caminhoneiro ele precisava de habilitação e ele precisava ter pelos no corpo, né? Nenhuma das duas ele tinha conseguido desenvolver ainda. Então o sonho de ser caminhoneiro ficou em segundo plano. Aí ele foi tentar o quê? Ser piloto de caça, né? Foi tentar fazer a EPCAR, né? Escola de Cadetes do Ar. Só que ele se deparou com outra barreira. Por quê? O cara entrar na EPCAR, o cara tinha que estudar, né? Exatamente. Porque tinha concurso e tudo, aí lascou com tudo, né? Porque o cara tem que estudar, e não é só estudar, tem que estudar um pouquinho a mais, né? Tem que entender as matérias. Aí esse bicho também ficou puto, né? Esses baitos, eu pensei que era só chegar lá e pilotar, não sei o quê. Não vou fazer essa porra, não. Aí o terceiro objetivo de vida dele foi finalizar o Final Fantasy VIII, né? Que até hoje ele não concluiu também. Né? Infelizmente, né? Ele começou no PlayStation 1, foi pro PC, né, e tal, também não conseguiu. PlayStation 3 e tal, aí não deu. Só que nisso coincidiu de o Detran devolver a habilitação dele, né? Que tinha sido caçado. E ele já poderia voltar a trabalhar como motorista de caminhão, né? Nos interiores do estado e tal, viajando. E vocês sabem, né? Pra quem gosta de beber e é raparigueiro, ser caminhoneiro é a melhor coisa que existe, né? Aí ele, os áudios dele, né? Gritando e tal no WhatsApp. Todo dia ele tá numa farra, numa cidade diferente, né? E tal. Ele já tinha contatos, né, nesses puteiros e tal, porque pra quem não sabe, todos os puteiros são tipo uma grande aliança, né, que um conhece o outro e tal, tem as filiais, essas coisas, e ele foi conhecendo, né, não só de ouvir, mas teve a oportunidade e ainda tá tendo, né, porque ele ainda tá fixo na atividade. Exatamente. Inclusive, não é por outra coisa, porque, por exemplo, a gente tem aqui na faixa dos 30 anos, eu nunca na história desse país tinha ouvido falar numa greve de caminhoneiro. Ah, é verdade, aí é só esse bicho começar a trabalhar com caminhão, na outra semana, vamos fazer uma paralisação aqui, para tudo, porra, a gente para o país, não sei o quê, né? Ó, o cara ligando pro Manel, né? Ei, mano, volta a trabalhar aí, mano. Gasolina 5 conto, mano. É só o cara falando, ei, Manel. Ei, Manel, ali no Frangolândia acabou as carnes, mano. A galera tá pegando pombos na rua pra poder se alimentar. Deixa eu ver. Carne de c, mano. Vamos se foder. Mas é isso aí, mano. Pelo menos ele tá feliz, tá mobilizando o país, né? Conseguiu fazer greve e tudo mais. E se você vê ele em algum estado, porque esse bicho roda mais no interior, né? Exatamente, é mais no interior. Porque o Manel você é esperto. Você vê no interior, mano, pega a chave do carro e dá um risco no capô do caminhão dele, mano. escreve Asila no capô do caminhão dele. A gente vai botar uma foto do caminhão dele aí pra vocês identificarem. Porque se ele adesivasse o bagageiro do caminhão, mas a gente fazia marketing de graça, né? No interior do estado, só que esse baitola, né? Não sei o que, uma empresa e tal. Rapaz, pô. E é isso aí, né? A gente voltou, né, a gravar ali os episódios do Asila Cast. Inclusive, a gente nem falou nada do negócio da candidatura do PC, né? Não, isso aí ia ficar bom. Porque se tudo der certo, esse episódio vai sair até o resultado do primeiro turno das eleições, né? E provavelmente o próximo programa a gente faz alguma cobertura especial das eleições, cobrindo a posição política do PC, né? É, e ainda ficaria um programa bom, mano, porque tu sabe que o Júlio tem o contato do Cabo Daciolo. Ai, mas é verdade, mano. Ele disse, ei, mas eu conheci ali o irmão do cunhado de não sei quem que conhece esse bicho aí. E esse bicho aí que o Júlio conhece é idêntico ao Cabo Daciolo. Exato. Pelo menos visualmente, né? Ninguém sabe se ele fala glória a Deus, não sei o quê. Exatamente. Próxima entrevista, né? Que a gente vai fazer aqui no Asila, né? Cabo Daciolo. Começaremos. E quem sabe o Cabo Daciolo não passa pro segundo turno, né? Pessoal, o cara com exclusividade, com entrevista com possível futuro presidente do Brasil, né? Exatamente ali. Então voltamos a gravar, né, Neto? Ali os Asila Casts ali, tentando toda voltar. Toda semana, ao... né? Qual o dia que sai agora? Você acha que é sexta-feira? Eu acho. Eu creio. É, se tudo der certo, né? Exatamente. Ali toda sexta-feira estaremos no ar, inclusive nessa sexta-feira agora, né? Que é o final de semana das eleições 2018 do Brasil. Se você ouvir esse programa no lançamento, né? Você inclusive pode baixar ele para pegar a fila da eleição, né? Exatamente. E voltar ouvindo ele, porque com certeza vai demorar, que são uma porra, porque são 6 candidatos, né? É, exatamente. E pode escutar também através do Spotify também, né? Inclusive, eu nem coloquei ainda, mas quando tiver esse cast no ar, vai estar no ar. Acessa lá no Spotify, bota lá a Asila Cast, que vai aparecer a gente aí. É, compartilha esse áudio nos grupos do WhatsApp, né, no Facebook, no Instagram. Sem nem se dá pra compartilhar no Instagram, né? Mas bota mesmo assim. Bota o link lá, mano. Bate uma foto de você ouvindo o programa e posta lá. Ih, mano, tô ouvindo o Asila, mano. Voltou agora, toda sexta. Exatamente. E se faltou a gente falar de algum outro membro, né? Alguém que a gente esqueceu aqui por algum motivo, alguma curiosidade que vocês queiram saber, deixa aí nos e-mails. Os outros dois caras que ainda falta de falar, mas que terão episódios próprios, né? O senhor Pinóquio, que já tem umas histórias onde estreia. Tem as histórias onde esticada dele. Vai ter o Isaías. Arquivo X do senhor Pinóquio, né? Porque esse aí tem história. Exatamente. O Isaías, que esse bicho foi encontrado, né, mano? Entre nós ali. Não, a gente conseguiu identificar, né, o paradeiro dele. Ele tem um arco bom, mano. A saga do Isaías nesses 2 anos, mas é quase um Batman do Nolan, mano. Que tem a origem. Aí tem a epopeia do Isaías, aí tem a queda do Isaías. A queda é uma queda. Vixe, uma queda é. Só, cara. E o pior é que ele ainda não se recuperou da queda. Quem sabe se daqui pra lá ele melhora ou ele piora, né? Então o programa do Isaías promete também. Exatamente. Acabou o programa agora. Sobe os créditos aí. É. Hasta la vista, baby.